Filho, abre aqui. Filho, abre essa merda. Abre aqui. Queria tanto entender tudo e o porquê do sonhar. Cada passo com incerto, pra onde vai me levar? Pois sinto sétimo sintoma, inconscientemente. Talvez o louco por não mais conter a evolução da mente. Tipo Kati, como é que se mata após entendimento? E torna emotiva sua canção eternizada pelos tempos. Por que tanto temor? Quando tá perto de mim, sensações impositivas por não te fazer sorrir. Se não tem êxito e verdade, o discurso do insolente, pra que mordaça? Verdade, fim de ser benevolente. Então me condena ao corredor, me traz logo a redenção. Me fuzila com a indiferença e mostra que tem compaixão. Sou a carne açoitada sem temor que não diz sim. Não te permito pensar que rege poder sobre mim. Na hemoglobina, dor do sangue, a saga do adeus a maleno. Olhar convicto, a ira de 15 mil agonjência. O fato perante a retina, o que dá vida, o emotivo. Se não consigo chorar, me diz do que vale tá vivo. Com a auto-penitência junto ao ápice do medo. Quem pensa desprendida que o fim é sempre o mesmo. Abico a lâmina nos dois pulsos e antecipo minha passagem. Tomo posse do destino pelo sonho da liberdade. Mas quantas mentes geniais potenciada, galileus comem lixo pros enfermos porque não se corrompeu. Com as ideias renegadas num embate emocional, morre fedendo. Não pegue sem convívio social, porque é mais fácil aceitar o mundo simples do jeito que é. Tornar uma casa divindade sempre resumida em fé. Olhar no espelho e omitir o escuro do interior. Não aceitar que tem seu lado sujo, podre, pecador. Então passe a lâmina nos pulsos, escute romper os tendão de quem amou inocentemente as damas do véu da ilusão. Me confunda com o rebanho que mata sem ter dilema, nem com gente o personagem descrito em algum poema. Cansei da guerra do fuzil, falo extinto animal selvagem. Quinto andar no parapeito, mergulho pra liberdade. Me deixe só, quero partir. Quero partir. Desculpa, mãe, mas não chore por mim. Não chore me por mim. Me deixe só, quero partir. Quero partir. Desculpa, mãe, mas não chore por mim. Não chore por mim. Eu não vou ligar o resgate, aguardando a multidão. Igual exibicionista que sorri na torre de alta tensão, mas se joga na cama elástica, relato canal 7. O que ele quer, volta a caminho e ter seu nome na internet. Eu não vou comover ninguém na partida. Ao me despedir, fecho a retina e simplesmente deixo meu corpo cair. 70 quilos levemente, ó, de sangue, carne e osso. Antes do choque na calçada, após um ataque eu já tomo. Já que todas as minhas ações de boa fé pouco mudou, meu lado falho aqui sempre teve mais valor. Língua de porco é o que mais tem. Os olhos gordos, aqui jaz aponta o dedo. Te usa pra ocultar as merda que faz. Pega a mão com sete pedras, dificulta e não caminha. Que apagar com a sua inveja uma estrela que brilha sozinha. E observa cauteloso, põe minhas rimas em evidência. Plagia convicções e a cara de quem não tem. Só na vida esse conto do Pinóquio com a juvante. Com os porra louca que nem eu que tá cagando pros gigantes. De tudo que tentei se justifica onde errei. A razão perdoa a culpa porque não me covardei. Fiz da virtude um novo cântico, um dom incompreensível que prejudica o primata que a mente exalta tiro. Passei pelo purgatório com as almas, também cantei após o êxito. Sumária do corredor polonês. E a fênix em chama deu vida ao depoimento. E da cinza a evolução que edifica o renascimento. E o raio caiu por terra, partindo a rocha no meio. Anuncia que a tempestade é a volta do pesadelo. Onde a causa mais do que nunca tá viva e pode acionar. E aqui seus medos tem nome, é depoimento ocular. Que eu sei da guerra do fuzil, falo extinto animal selvagem. Que tanto é no parapeito, mergulho pra liberdade. Me deixe só, quero partir. Quero partir. Desculpa, mãe, mas não chore por mim. Não chore me por mim. Me deixe só, quero partir. Quero partir. Desculpa, mãe, mas não chore por mim. Abre essa merda. Você faz isso comigo? Vem aqui, me dá um abraço. Você é louco? Como eu me queria viver sem você. Não faz mais isso, por favor.